Vai mudar, eu tenho outro caminho. No meio dessa vida, amigo, outro dia eu tô no mesmo.

Faites le rubber à temps.